Vocabulário marginal, poesia de favela. Aciona as peças lá, entopa os pente, vai pra guerra. Um salve pros ladrão, que os bandido tá na área. Boy treme das pernas, cuceta bate na lata. Besouro gruda na cara, explode na nuca. Deu mole na quebrada, morre filha da puta. De furador, cata capa, pra exterminar verme. Bagulho é pesadão, os bandido do DF. Direto dos calabouço, onde o CEP condena. Salve estrutural, Recanto e Planaltina. Bang tá de bandido, é som pra ladrão. Nós não tá no Gugu, na garagem do Faustão. Pra invadir, fazer dinheiro, fortalecer o time. Disposição de monte, rap é meu crime. Vai pum, olha mais um contaminando com as dum-dum. Se os moleque é apetite, na quebrada eu sou mais um. Do lado do sofredor, do pivete, pé descalço. Foi pro asfalto, fez assalto pro sistema, um abraço. E os bandido alertou que esse lado obscuro, puta grana, grade muro. Máquina de fazer vilão, somando com os maloqueiros. Tira onda com dinheiro, desfilar com as modelo. Rodolança, que os monstrinhos se encanta. Na night rasgando as onças, ensina as damas entrar na dança. Pelas ruas de terra, os bandido na madruga. De trabuco reforçado, indignado, sai de fuga. Forte subconsciente, os moleque estriguina. Coquetel, molotov, os bandido tá na rima. Pente pra playboy cuzão, 16 caroço. Pedala nas cross só função, mundo criminoso. Amor de vagabunda é draga carregada. Puta seminua, carreta, cordão de prata. Solta o assovio que nós hoje é loucura. E avisa os cu que os bandido tá na rua. Que os bandido tá na rua. Que os bandido tá na rua. Sei que cê chegou mais cedo aí, então avisa os cu que os bandido tá na rua, eliminando por um. E vai ser tipo pique talibãs 44, rua após rua, destruindo os desalmados. O rap é compromisso, tá no sangue, tá na alma. Ataca seu psico, destruindo a sua calma. Avisa pros modinha que o rap nunca morre. A luta continua, minha voz é meu revolve. Vou defender com honra e com moral. Formei foi com os bandidos, coquetel, porte legal. Aqui é firma, é forte, então avisa os irmão que o rap é de verdade, aqui é firma de ladrão. Rap criminoso não é pra boyzinho. Avisa lá os cu que aqui é os bandidos. É todo nosso, cai pra dentro e fecha a porta. É os bandidos, tio, então não vem com lombra torta. Cabrito aqui não cola, e Zé Porva faz a pose. Spivete passa um rádio e se pá engatilha 12. Que o estado tá em choque e nós vai pro arrebento. Os playboy quer tirar chifre, eu tô de novo, eu só lamento. Que na banca dos bandidos não falta disposição. Recanto, Planaltina, estrutural, vários ladrão. Com as dragas vai pro corre quando tá na precisão. Moleque doido é band, atividade traz cifrão. Mas se pá nós vai de Shuri, talvez de AKG. Que na reta do sistema rasga mais do que PT. Pique código morse, o assovio vem da quina. Nós é os bandido mesmo, aí gambé desbaratina. Pente pra playboy cuzão, 16 caroço. Pedala nas cross só função, mundo criminoso. Amor de vagabunda é draga carregada. Puta seminua, carreta, cordão de prata. Solta o assovio que nós hoje é loucura. E avisa os cu que os bandido tá na rua. Que os bandido tá na rua. Que os bandido tá na rua. Quem tá dentro se segura, conspirou, vai passar mal. É o sub, o coquetel e o porte legal. Do morro da fumaça, o agreste não dá nada. Salve, salve pro Recanto, Taubaté, faixa de Gaza. Dois pente é pra bandido, bala de gás de sol, na maldade pro inimigo. Já vi gambé descer e malandro passar por cima, cada um no seu lugar. Esse piá é sugado, tinha uma criança, muito cuidado na rua. O sete vai cantar e pilantra se segura. De matador é tiro na carcaça, escamado cheio do roi, ele é o terror da quadra. Cantou pra subir, demorou, é agora. Avisa lá os cookies, os bandidos do tal de volta. Na contenção das peças, atitude tem de sobra. Ideia de ladrão, a união aqui foi foda. Atividade nunca falta,